logo da ligação. Web Jack 6749, CLD de 112, 4 horas, alternando com o fim. Web 749, autorizado, saque-se a Pátio 1 no Índia, aponta para o 1 0 pronto, que negar 1 0 2. 0 2 0, que é o 0 0 pronto, Web 1749. Salvador, muito bom dia, Web Jack 898. Gente, agora não cobre. Autorizado a linha de colapso no 0, 140 graus no 59. E 5717.4 Web 5717 Galeão 340 VIP Zulu no 0, autorizado, decola pistola no 0, curva direita, saída da El, Leda, Bridge, controle 1120.8, aciona 5300. O 6717 está na escuta. O 6717 correto é ponta puxa. O 5898 pronto. Agora o 5898 consulta autorizado 340. Via UP Zulu no meio, decola pistola no 0, curva direita, saída da El, Leda Bridge, controle 120.8, aciona 5400. Sim, uma, o transponder é 5400, a foto pronto, puxa. 6749, decolada 57, controle 120-8. 208-6749. Controle Salvador, bom dia, web 6749. Objeto 6749, bom dia, contato Rata na debolagem, surfo para o nível 340 na Feira Taião, após Leda Direto Bridge. Ok, direto Leda Bridge 5749. Mano, 5898 é ponto pronto, puxa autorizado, puxa bem funcionar, contato. Confirmando, modifico o transponder para 5010, 5898. Objeto 6749, troca o código transponder para 5004. 5004. Alfa Uno 77, autonomia empresário cego, sinal Galeão. Autorizado táxi e a parte 1, reporta com a espera da 10 pronto, quem negava no 020, web 5898. Táxi autorizado e a parte 1, reporta na ponta, quem negava no 0, quem negava no 5898. F717, autorizado táxi engine, reporta ponto de espera da 90, pronto, quem ligar no 020, modifica o transponder para 5007. 5007. Autorizado, ele ainda colapso no 0, vento 1-0 graus, 159, web 5717. Objeto 6749, chamado Ouro Centro Recife. 125, décima 1, alterna 133, décima 25. 898, a linha mantém cabeceiro no zero, estimada decolagem de 3 minutos. Sete no site, decolou 06, controle 120, décima 8. 1208. Controle de Salvador, bom dia, WebJet 577. WebJet 577, bom dia, contato radar na decolagem, tudo para o nível 340 na série da El, após Leda Direto Bridge. 340 da El, Leda Bridge, 577. Poderia pro DCT Leda 5717? Autorizado direto Leda. Leda grato. 9-8, vento 140 graus, 209, autorizado a decolar, destino zero. Agora F-5898, decolou Zuno 0, controle em 20 da cima 8. Controle 208, 5898. Controle Salvador, Band Jab Jet 5898, decolado, cruza 2000 pés. Abre 5898, contato radar na decolagem, sul para o nível 340 na saída da El, após Leda Direto Bridge. Sul para 340 na da El, após Leda Direto Bridge, objeto 5898. Objeto 5717, chama agora o centro Recife, 125.1, alterna 133.25. 125.1, alterna? Alterna 133.25. Nilson, recebo 973, cruzeiro 210 para o 200. Nilson, com 973, controle Salvador, acende a identificação. Desça para o nível 050 na chegada Mare, altímetro 1020. Cheque para 050, subida, é descida, comprei. Chegada Mare. Mare, ok. Chamar agora o centro Recife, 125 décima 1, alterna 133 décima 25. 125, 13325, objeto 5898. Salvador, bom dia, voo 1804, passa 220, para o 160. Voo 1804, bom dia, controle Salvador, sem identificação. Desça para 4 mil pés na chegada Bom, altímetro no 020. 4 mil na Bom.